São lindos momentos e nos dão prazer. Ter alguém que nos ama, que sabe nos compreender. Tudo é mais bonito quando existe o amor, que supera os maus momentos, até mesmo a dor. Em você encontrei tudo que eu queria, tanto amor, tanto carinho, muita alegria. Mas como tudo nessa vida, um dia tem que mudar. Por causa de uma briga, nosso amor veio acabar. De repente tudo acaba, não consigo entender como pode um grande amor assim se desfazer. De repente tudo acaba, não consigo entender como pode um grande amor assim se desfazer. Toda noite eu chegava, com carinho te acordava, com beijinhos você no meu colo até sonhava. A saudade machucando o meu coração, em meu peito só tristeza, muita solidão. Seu sorriso, xerri, seu lindo olhar, suas palavras de amor me fazem sonhar. Sentir a sua pele, tocar em sua mão. Volte, xerri, me tire dessa solidão. De repente tudo acaba, não consigo entender. Com você a minha vida era só alegria, hoje me restou sonhos e fantasias. Sem você é só tristeza, não sinto prazer. Sem o seu carinho não posso viver. Dia e noite eu fico em pensamento, saudade bate forte, machucando o sentimento. Quero ouvir a sua voz me dizendo amor, seu beijo tão gostoso, sentir o seu calor. De repente tudo acaba, não consigo entender como pode um grande amor assim se desfazer. De repente tudo acaba, não consigo entender como pode um grande amor assim se desfazer. Espero um dia, paixão, poder te encontrar. Lindas palavras de amor ainda vou te falar. O sentimento que guardo em meu coração é todo meu amor e minha emoção. Sei que um outro alguém eu posso encontrar, mas o que sinto por você em nada vai mudar. Acho que não mereço tanto sofrimento assim. Volte, chegue, espero esse momento. Será que eu posso viver assim? De repente tudo acaba.